Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Ronca, ronca, cidade. E aí, Demi? E aí, tudo bem? Quem me dera ter toda segunda-feira uma introdução como essa para o Ronquinha. Que espetáculo, é? Deu pra ver eu tossindo aí? Deu. Deu. Mal estar, hein? Fiz de tudo pra não aparecer, mas... Aí ao fundo, Ramsey Lewis, espetacular, Ramsey Lewis Trio, Wade in the Water. Groove absoluto de 1966. Ramsey Lewis, um pianista americano da pesadíssima, um dos músicos mais sampleados pelos modernos hoje, né? É bom dar nome ao boi, né? Fecha aqui o botão de novo, pelo amor de Deus. Mas enfim, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, do dia 18 de julho de 2005. Algumas pepitas no cardápio: Chico Buarque, Tom Jobim, Shakira. Tá rindo, é sério, né? E mais: Buffalo Springfield, The Strange Loves, Sean Paul, Tangos e Tragédias, Richard and Linda Thompson, Bob Mould. Conhece o Jazz Sias, a banda carioca? Não, não conheço. Ah, então vai conhecer hoje. Promoção, telefone, site? 2221-029 ou www.radiocidade.fm. Qual vai ser a promoção? Daqui a pouquinho a gente fala, mas aproveita o telefone e o site para mandar uma vinheta, mandar uma letra, mandar uma ideia, mandar a gente... Participação, né? Mandar a gente para qualquer lugar, né? Olha, o Ronca Ronca é causador de equívocos sinistros, né, cara? Um dos equívocos em quase um ano do programa aqui na Rádio Cidade foi a gente não ter mostrado o trio, Ramsey Lewis Trio. Ao fundo, a gente vai para um outro trio, só que do outro lado da poça. Não em Nikit, mas na Inglaterra, um trio espetacular. Uma das bandas renitentes do rock and roll britânico. E que, há muitos anos atrás, fez um show de tirar pica-pau do oco na apoteose. Sabe de quem eu tô falando? Não. Supergrass. Eita, céu. Eita. Tá nervoso o negócio hoje. Que situação, hein? Começamos bem o programa hoje, né? Abrimos com o Ramsey Lewis aqui ao fundo. Logo depois, o Supergrass. Que é um crime o Ronca Ronca em quase um ano de Rádio Cidade não ter mostrado. Ainda ouvimos a música Lucky No Fear. E logo depois, o compacto 7 polegadas de uma banda britânica que vem sendo muito bem falada. A Nine Black Alps, que nós tínhamos ouvido o lado A desse compactinho lindo, né? Vinil azul, todo desenhadinho. Supergrass. Bom, vamos avisar que daqui a pouco a gente dá sinal verde para a promoção com o CD do Zumbi do Mato. Temos 5 disquinhos do Zumbi do Mato. Vamos fazer uma promoção, né? Esse gengelinho aí arrebentou hoje também. Tem algum ainda aí? Acabou. Que isso, acabou, meu amigo? Água gergelim secou. Fala com a Renata. Renata secou tem. A pimenteira. Produção do telefone tá forte hoje, as meninas tá. Todas aí. É tempo, né? Que elas não apareceram. Voltaram. Tava com saudade, né? Mas olha só, eu tô mostrando o Ramsey Lewis aqui ao fundo, porque simplesmente esse disco espetacular é na realidade uma coletânea da Chess Records, Chess Classics, que vem na última edição da revista Mojo, espetacular. Quem confere diariamente o site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, no Tico Tico, a trozobinha que eu escrevo diariamente, eu hoje coloquei, destaquei a Mojo com White Stripes na capa. E a Mojo simplesmente fez uma cobertura espetacular da passagem do Jack e da Meg pela América do Sul, né? Mas basicamente pela Amazônia, pelo Teatro Amazonas. Tem uma foto dos dois, meu amigo, com um teatro ao fundo espetacular, preto e branco. Se você não puder encontrar a Mojo, entre no site Ronca Ronca, que a foto tá lá maravilhosamente colocada, né? Então, inclusive, eu comento isso no site. De como foi triste ver o pouco caso da imprensa brasileira, especificamente a carioca, com a segunda vinda do White Stripes ao Brasil. Ninguém cagou e andou solenemente para a dupla, né? E simplesmente a banda mais importante do planeta. Então a Mojo, né, deslocou um repórter e um fotógrafo para cobrir a passagem do White Stripes por aqui e fizeram isso de uma forma linda. Era melhor que isso daqui, né? Hein? Melhor que isso daqui, né? Não, acho que não, mas fizeram muito bem. Se um jornal, uma revista importante, né, que tenha uma conexão com White Stripes de fazer coberturas interessantes, tivesse se tocado a importância que a banda tem e de como é bom receber essa preciosidade sonora no auge no Brasil, um editor de um jornal qualquer, paulista, mineiro, gaúcho, carioca, teria deslocado um bom repórter e um bom fotógrafo para, né, nos trazer essa informação que foi sonegada simplesmente, né? Mas enfim, o Ramsey Lewis abre esse disco da Chess Classics, da Mojo, que é basicamente um selo voltado para o blues. O Ramsey Lewis é um cara de jazz, mas tem Bo Diddley. Bo Diddley espetacular aqui, quer ver um pedacinho do Bo Diddley? Olá. Segura só. Yeah. Bob Dylan é o camarada que inventou esse rock and roll de uma nota só. Dos anos 40, isso aí? 40? Não, é 50 e burdoada, início de 60. É, inventou essa batida, né, de uma nota só, que virou uma marca registrada dele, e trocentas bandas por dia fazem o mesmo tipo de som. Mas além do Bob Dylan, Chuck Berry, que é o fundo. E dizem que é o pioneiro, né? Oh, yeah. Rotary Connection, que é uma banda muito bacana também, que mistura preto e branco, que eu trago há 6 meses um LP espetacular e nunca sobra tempo para o Rotary Connection. Muddy Waters, Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson. Pô, sacanagem não, Sonny Boy Williamson merece, né? Tem tempo que a gente não mostra. Que coisa espetacular, né? Fontella Bass, Terry Callion, meu queridíssimo Terry Callion, Etta James. E por aí vai, enfim, esse é o CD que vem junto com a Mojo, com White Stripes na capa. Algo a declarar, Demi? Ah, tá bom demais, cara. Mas enfim, vamos passar para o outro lado? Segura. Lembrando que amanhã à tarde a lista das músicas que a gente toca aqui já estará disponível no site da Rádio Cidade e no site do Ronca Ronca. Aí o fundo Strange Loves, que tem um clássico absoluto, que é esse aqui, ó, que o Bow Wow Wow gravou também de uma forma linda, ó. E é total coincidência, porque isso é totalmente Bo Diddley, né? Acabamos de mostrar o Bo Diddley. Coincidência total. Mais uma coincidência do programa de hoje, que eu trouxe também a pedidos, e sempre é uma presença garantida no programa da gente, a Diamanda Galas, ou Diamanda Galas, como você quiser a pronúncia. Mas a desorientadinha vai estar no programa de hoje, e hoje a desorientadinha vai estar no programa. Eu tava lendo umas paradinhas sobre ela, e de forma muito linda também, fazer uma conexão da Amanda Gallas com a Mahalia Jackson, que eu trouxe aqui também, numa música de igreja americana, de arrancar lágrima de crocodilo, né? E curiosamente o Strange Love está totalmente Bo Diddley, né? Vamos aproveitar os Strange Loves ao fundo para fazer a promoção com os CDs do Zumbi do Mato? Vamos fazer uma pergunta? 22210029. Vamos fazer só pelo telefone hoje ou pela internet? Estamos sim, vamos dar só pelo telefone, né? É melhor? Quer fazer pelo telefone? Metade é melhor, né? Da 2,5 na net, 2,5 pelo telefone, a gente quebra um. Acho que é melhor, não é? Quebrar um pra CD? Pra todos, eu acho. Quebrar um CD? É. Não, digo, metade pra cá, metade. São quantos CDs? 5, meu amor. Ah, então, 3 pra cá e 2 pra lá. Três pra onde? 3 pra cá, pro ar. 3 pro ar, 2 da manhã na internet. Então, beleza. Então, vamos fazer uma promoção em cima da rapaziada que nos ouve sempre, né? Sexta-feira agora eu tive o prazer de dar uma canja na temporada de férias da Laude no Teatro Odisseia. E aí, como é que foi? A moça aqui foi, gostou pra caramba. Foi espetacular, muito bom, bom pra caramba. A audiência mas, tava mais, lá. Mais adiante a gente fala dessa participação que eu tive lá, que eu fiz no Teatro Odisseia, né? Então vamos fazer a seguinte pergunta: qual foi a banda que se apresentou sexta-feira nessa noite especial da Laude no Teatro Odisseia? Vários DJs, o Zé, o Gordinho, o Túlio, que era o titular ali embaixo, no primeiro andar, o Zé, o Gordinho lá em cima, vascaínos tristes, né? Mas, como todos nós, nós não, né, Demi? Eu tiro você dessa roubada, pode ficar tranquilo. Mas, então, uma banda, determinada banda, que nós falamos aqui segunda-feira passada, se apresentou. Então, ligue para cá, ou mande seu e-mail para o site www.radiocidade.fm dizendo qual é o nome da banda que se apresentou lá no Teatro de Série. Vou falar nesse som tribal, um camarada que fez isso muito bem logo no iníciozinho dos anos 80 foi esse cidadão aqui, ó. Na época da Rádio Fluminense, foi o boom dele. Rapa tá fazendo sucesso, rapaz, lá na Paraíba, em Campina Grande. Tem um sobrinho meu que chegou lá, falou que toda a rádio que bota só sai o Rapa. A feira. Boa hora do palco, meu. Ronca, ronca. A rádio rock. Sou rico sem dinheiro, sou casado, sou solteiro, brasileiro, estrangeiro, mas assim eu sou feliz, mas eu vivo na lona. Mas é lona da barraca. Só não compra quem é burro, porque aqui é mais barato. Quem vai querer? Sou casado, sou solteiro, brasileiro, estrangeiro, mas assim eu sou feliz, mas eu vivo na lona. Mas é lona da barraca. Só não compra quem é bobo, porque aqui é mais barato. Aí está o Rapa. Num disco lançado em 1998, o Rapa fez parte de um tributo ao Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro revisto e sampleado, onde diversos nomes, mais precisamente 15 nomes da música brasileira, rendem suas homenagens à música do Jackson do Pandeiro. E essa gravação só existe nesse disquinho aqui, que tem verdadeiras pepitas de ouro. Antigo Rapa, né? Antigo. Formação original. Positivo e Operante, disco lançado em 1998. Em seguida aqui, a faixa 6, tem uma junção. Você vai dar uma apertada aí, é isso? Tá na hora, né? Quer apertar agora? Fala aí com calma, não tem pressa não. Eu tô meio nervoso hoje, hein? Olha só, vamos ver se você identifica a nossa audiência. Quais são os dois cidadãos aqui ao fundo? Eu sou o Brabo Zé. Ai, meu Deus do céu, ainda bem que eu aprendi capoeira na Bahia. Mas com Paraíba não dá não, e vem na ponta da bicuda. Que briga é aquela que tem acolá? É mulher do Aníbal com certo hangar. Que briga é aquela? Sacou, meu amigo? Não. Ó, de vez em quando eu vou dar uma tossidinha aqui, que tem um manhaca aqui na minha garganta, vocês me desculpem, tá? É Juvé, mulher do Aníbal. Não percebeu quem é, não? Não, não. Vocês não sabem o que aconteceu. Um deles, curiosamente, eu falei que ia tocar no programa de hoje. De madrugada, terminada a festa, era gente à beça a se retirar. No meio da estrada, o pau tava comendo, era a mulher do Aníbal e Zé do Hangar. Que briga é aquela que tem por lá? É a mulher do Aníbal. Pagodinho e o tal de Holanda. Chico Buarque e Zeca Pagodinho. Essa gravação aqui, meu amigo. Chico Buarque? Positivo e Operante. Botar no iníciozinho. Não parece, não. Essa joinha, essa pepita, só tem aqui. O pau tá comendo, Chico. Aí da frente. Eu sou o Brabo Zé. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que eu aprendi capoeira na Bahia. Zeca Pagodinho tá ok, mas... Como é? Mas Zeca, dá pra entender o Zeca Pagodinho, mas o Chico tá diferente agora. Que briga é aquela que tem acolá? É a mulher do Aníbal com Zé do Hangar. Que briga é aquela que tem acolá? É a mulher do Aníbal com Zé do Hangar. Numa brincadeira lá no brejo velho. Esse disco tem o Lenine em duas músicas, Fagner, os Paralamas, sucesso, Gal Costa, o Rapa, Chico Buarque, Zeca Pagodinho, Fernando Abreu, Geraldo Azevedo, Cascabulho, Gabriel Pensador, Zé Ramalho, Elba Ramalho, Funk Funkers, uma versão sensacional da Cremildo. Quer ouvir um pedacinho do Funk Funkers ou quer abrir depois? Põe. Aliás, essa semana andei trocando de e-mail com o Benegão, que tá pelas Europa, né? Tocando em Londres, Milão, Barcelona. Ah, esse é o Zé Ramalho, errei aqui a 12, segura. Respeito, sou magistério, rei do ritmo, Jackson do pandeiro. Detentor da malandragem toda em qualquer batuque. Aqui representado pela figura do nome menos decorado, o mago dos coros de cabra, Marcos Suzano. Diriço! Cremilda, quer eu saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá. Cremilda, quer eu saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá. Eu dei a ela uma casa mobiliada, um rádio, uma empregada, um carro pra passear. Então ela em troca me deu outro periquito. É um bichinho mexerico e danado pra beliscar. Cremilda, quer eu saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá. Cremilda, o periquito é um bichinho interessante, não fala, não é galante, belisca pra se vingar. É um presente que vale mais do que ouro, por ele eu mato um homem, deixa a polícia falar. Cremilda, quero saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá. Cremilda, quero saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá. Dá. Sabia o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá. Cremilda, quer eu saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá. Eu dei a ela uma casa mobiliada, um rádio, uma empregada, um carro pra passear. Então ela em troca me deu a tal periquita. É uma bichinha mexerique danada pra beliscar. Cremilda, quer eu saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá. Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá. A periquita é uma bichinha interessante, não fala, mas é galante, belisca pra se vingar. É um presente que vale mais do que ouro, por ela eu mato o homem, deixa a polícia falar. Cremilda, quero saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá. Cremilda, quero saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá. Cremilda, quero saber o que Cremilda quer, eu dou o que eu quero, ela não dá. Sentiu, Demi? Senti. Então, esse é foi um dos projetos legais em que eu estive metido na minha temporada BMG. A gente conseguiu fazer um tributo legal. Produção executiva, Maurício. Então a gente conseguiu fazer um projeto legal de homenagem ao Jackson do Pandeiro, misturando nomes consagrados, né, com uma rapaziada que na época tava despontando como Funk Funkers, por exemplo. Onde a gente encontra isso aí, hoje em dia? Rapaz, é sebo, né? É. Fenac, de repente? Não, acho que não. A menos que a gravadora tenha desovado, assim, o Rapa do que tava rapa lá. Rapa do Tassi? É, total. Porque um disco saiu de catálogo já há bastante tempo e não, nem foi uma grande quantidade prensada, né? Mas é legal ter esse disquinho. Assim como o projeto lá do filme do Robertinho Berliner, né? Que a gente vem mostrando aqui das ceguinhas de Campina Grande, esses discos são muito legais de se guardar com bastante carinho, porque, né, eles trazem junções, trazem interpretações que só vão existir ali, né? É. Como o Rapa aqui, como os próprios Paralamas, o Chico Buarque com o Zeca Pagodinho, essa versão do Funk Funkers. E a rapaziada que gosta da música nordestina arretada mesmo, tem Marinês, sua gente, Dominguinho. Aqui a Marinês aqui. Marinês é um fio desencapado, né? É que a promoção no ar com o disco do Zumbi do Mato, né? É. 2221-029, liga aí. Liga, nós temos 3 para dar aqui e 2 pela internet. www.radiocidade.fm. Dizendo qual é o nome da banda que se apresentou sexta-feira no Teatro Odisseia, na temporada de férias da Laude, onde eu fiz uma gracinha ali, né? Vai dar aquele apertete? Vamos lá, hein? Tá na hora, vamos lá. Já resposta. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Cidade. A Rádio Rock. Cidade promove com exclusividade a nova cara do rock. Sexta, dia 29, no Claro Hall, no palco de Bob. For Fun. Abertura Ramírez, um super evento encerrando oficialmente as férias no Rio. Sexta, dia 29, no Claro Hall, a nova cara do rock. A nova cara do rock. Com D-Bob e For Fun. Abertura Ramírez, sexta, dia 29, no Claro Hall. Classificação 7 anos, promoção. Cidade. Não perca na revista Gênios desta semana. A 7ª lâmina de figurinhas do Reino Animal. O livro A Boneca Maldita, da coleção Terror em Monsterville. Um especial em quadrinhos com 15 páginas de historinhas geniais. Em cinema, a estreia do filme As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl em 3D. Na sessão Geniais Como Você, o DJ Yasser Hansi, de apenas 12 anos. Gênios, a revista da galera de hoje. Pressão total no portal Rádio Cidade. Ligue 99761144. Concorra. CD Pressão Total, todos os dias. Cidade. 99761144. Tecle 1 e entre na sala de bate-papo da cidade, onde a galera do rock se encontra. Cidade. Sabe o que todos esses sons têm em comum? Todos eles estão no CD Julho, Green Day, Simple Plan, O Rapa, Jet, Detonautas e mais um monte de sons irados. Pra faturar, você já sabe. Cole o seu carro no adesivo da Rádio Rock e passe nas Blitz da cidade. CD Julho. Fique ligado na programação para saber quando e onde rolam as Blitz. CD Julho. Exclusivo nas Blitz. Exclusivo para quem tem o adesivo da cidade. Rádio Rock. Que a gente vai ouvir? É, pode ser. Cidade. Sempre. No ar. Ronca, ronca. Thank you. Cidade. Fazer um ronca, ronca especial de música nordestina um dia desses? Vamos. Topa. Vamos botar em votação qualquer dia, Husker Du ou a música nordestina no ronquinho. Mas olha só, antes do, depois do Strange Loves lá em cima com I Want Candy, eu mostrei na mesma onda tribal o Adam and the Ants, espetacular, com Dog Eat Dog. Foi um grande, era um sucesso retumbante na Rádio Cidade, na Rádio Cidade, na Rádio Fluminense, no iníciozinho dos anos 80. Logo depois do Adam and the Ants, nós ouvimos, como chama, o Rapa, com A Feira, e o Funk Funkers com Cremilda. Todo mundo pode gritar o Teixeira, quem não tem peixeira, briga no pé. Olha o cara aí. Ele gostei do forró de lá. Eu vi um caboclo vejeiro tocando a sanfona e all the men will beat us, get the fleet. Sun falling too hard, they have set things straight. And I did not set them up for put them feet. Get them set them down and wait. Now the beat, you up now, take it. Well, woman no wanna bait. Them not gonna feel violate. If you accelerate, wanna date, them why you infiltrate. Woman, them why you tear down them wall and them gate. In a year, what mistake? Woman no wanna bait. Them not gonna feel violate. If you accelerate, wanna date, them why you infiltrate. Woman, them why you tear down them wall and them gate. In a year, well, woman, I wanna cut from a knock boot. Where you are, you fit tell that, fit tear off your suit. Them not wanna do it. Whenever you know the mood and them know I'm a little boy. No girl attitude, well, I know nothing for we either. You know the girl them pathway, man, a slide and a glide. It's a natural thing for we collider. Bedroom argument, leg fi divider. Get you right, woman, no want to bait. Them not gonna feel violate. If you accelerate, wanna date, the more you infiltrate. Woman, the more you tear down them wall and them gate. In the year, what we say, the man, no want to bait. Them not gonna feel violate. If you accelerate, wanna date, the more you infiltrate. Woman, the more you tear down them wall and the gates in the year. Well, natural like a fruit on the tree. yellow get ripes a road boy forward, no matter play. Now say it's the name Queen B, but I make a beg and I wait for Nandy and I play well. She want a cold fitter, need a little loving and she want your John Deere. But you fear, in your heart you know want figure there. Disappearance and fall will appear in the air. Woman no wanna bet, them not gonna feel violate. If you accelerate, wanna date, the more you infiltrate. Woman the more you tear down them wall and them gates. In the air, one mistake, the man no wanna bet, them not gonna feel violate. If you accelerate, wanna date, the more you infiltrate. Woman the more you tear down them wall and them gates. In the air, well, no time for debate, them don't have to wait. Them want a good loving for them appreciate. Them want a good man, to caress them man. They call them want a man with the rightful program. Well, all of you listen to the dirty. You let the dip way up, it's a key and wokey. So nobody talk about your mind too smutty. Turn up all, I got a lot of sweat for we bussy. Then I must say, woman I wanna bet, them not gonna feel violate. If you accelerate, wanna date, the more you infiltrate. Woman, the more you tear down them wall and them gates. In the air, one mistake, the man I wanna bet, them not gonna feel violate. If you accelerate, wanna date, the more you infiltrate. Woman, the more you tear down them wall and them gates. In the air, well, woman, the one no good. From a not boat where you are, you fit tell that fit tear off your suit. Them no one no dude, whenever you know the mood and them no one a little boy with no girl attitude. Well, I know nothing for we either. You know the girl them pathway, man a slide and a glide. It's a natural thing for we collide. Bedroom argument like for divide. Get you ride. Woman I wanna bet, them not gonna feel violate. If you accelerate, wanna date, the more you infiltrate. Woman the more you tear down them wall and them gates. In the year, one mistake. The man no wanna bet, them not gonna feel violate. If you accelerate, wanna date, the more you infiltrate. Woman the more you tear down them wall and them gates. In the year, well, let you like a fruit quantity. You look at tribes, a road boy, power, no matter play. Now she says she named Queen B, but you make a big gun now. I cannot stay another minute with you. I'm truly sorry, baby, but it cannot be, yeah. I leave in just a nun. If I miss the train that leaves now 11 sharp, only tomorrow morning. I cannot stay another minute with you. I'm truly sorry, baby, but it cannot be, yeah. I live in just enough, yeah, living just enough. If I miss this train that leaves now 11 sharp, and besides that woman, that's another trouble. My mind, I can't sleep until I come back home. I am her only son. Baby, I have my own house to leave. Sleep. recording two of the best LPs of English music that I have in my collection, and I've got a fair number of records. And the album they released last year was, for me, the best album of the whole of 1974. And their new album may very easily be the best album of 1975. So would you give an appropriate and thunderous welcome to Richard and Linda Thompson. Palmas para Richard and Linda Thompson, Rocky Pocky. Essa música, nós mostramos, acabamos de ouvir duas apresentações ao vivo, uma não tem nada a ver com a outra, né? Aqui ao fundo, Richard and Linda Thompson, a dupla gravada no Rainbow em 1975, e antes, Tangos e Tragédias, também a dupla gaúcha, gravada em alguns anos da década passada em Porto Alegre. Tangos e Tragédias se apresentou semana passada no Canecão. Paralamas deram uma canja, um show espetacular que eles já fazem há bastante tempo, mas sempre tem uma novidade, tocaram Festa no AP. É impressionante como dois músicos apenas no palco, né? Um violinista e o cara no acordeão ou piano, conseguem domar e dominar uma plateia razoavelmente estranha, porque os caras são muito sulistas, né? Muito gaúchos. Então o Rio de Janeiro é uma cidadezinha casca grossa, chata pra caráter, né, meu amigo? Gostou, é uma cidadezinha enjoada, meu amigo. Em cima dessa história do White Stripes, aliás, o programa hoje tá muito musical, né? A gente tá falando muito pouco, né? Então, Tá bom o clima? Tá ótimo, tá ótimo. É que eu tô com essa bodega na garganta aqui. Fecha o microfone que eu vou tossir mais uma vez, por favor. Mas o curioso, rapaz, é que em cima da Mojo com White Stripes, eles contam a história do telão que eles colocaram do lado de fora do Teatro Amazonas, né? Onde juntou mais de 5 mil pessoas. Se tivesse colocado um telão aqui no Rio de Janeiro, iam 30. Sem sacanagem. É verdade. White Stripes tocando no Claro Hall, ou no Morro da Urca, ou no Canecão. Né? Em qualquer lugar, se coloca um telão do lado de fora, ah, não, vai chover, vou ficar resfriado, ah, tá com medo da violência, e fica em casa, na boa. Em Manaus foram mais de 5 mil pessoas. E a parada, eu vi rápido a revista, porque eu não tinha percebido nas pouquíssimas informações, ou pelo menos informações detalhadas da passagem do White Stripes pelo Teatro Amazonas, eu vi que eles foram tocar na rua, tipo Hermeto Pascoal Total. Mas eu pensei que dali tivesse acabado. Mas não, eles saíram, foram pra rua, desorientação total, e voltaram pra dentro do teatro pra tocar Seven Nation Army. É brincadeira, cara. Quebraram tudo, né? Total, coisa de maluco. Mas enfim, nós ouvimos o Richard Thompson e a Linda Thompson num disco que eu peguei e nem foi pra tocar a dupla, não. Foi pra tocar o Procol Harum, uma banda inglesa que o Zé, nosso fiel ouvinte de toda segunda-feira, pediu. Engraçado que o Zé é totalmente articulado com o que há de mais atual, moderno, mas tem essa coisa bacana muito forte de bandas dos anos 60, anos 70. Mas só, Zé, a parada é a seguinte, esse disco é muito especial do gravado no Rainbow. E curiosamente, Demi, não é sacanagem não, mas eu estava nesse show aqui, nesse um aqui, Over the Rainbow. Foi quando o Rainbow fechou mais ou menos como Pelé parou de jogar futebol, manja? Sim. Várias vezes, até hoje parando, né? Mas o Rainbow parou e voltou depois. Nesse The Last Concert Live, Over the Rainbow, Procol Harum, Kevin Coyne, John Martin, Richard Linton Thompson, Hatfield and the North, aqui ao fundo. Clima Robert Wyatt total. Eu peguei pra tocar o Procol Harum, mas a música do Procol Harum é chata pra dedéu, meu amigo. Não dá, e é muito longa. Então, Procol Harum fica pra uma outra oportunidade, né? Nesse lado aqui que abre com o Richard e a Linda Thompson, tem meu queridíssimo Kevin Coyne, que subiu ano passado. Nós prestamos uma homenagem a ele. Demi, fala alguma coisa que eu vou botar o Savior aqui, um pedacinho do Kevin Coyne. Declama uma poesia. Eu vou falar o seguinte, eu vou falar que eu tive no 00, eu acho hoje a melhor boate do Rio de Janeiro. É muito boa, tal de Maurício Baladares toca lá. Que jabazinho, fiquei tonto, hein? De tanta mulher bonita que eu vi, muita gente interessante. Jabazinho e... não tava combinado não. Não, tava não. E que o Maurício? Olha aqui, olha o Savior, olha o Savior. I've been looking. Promoção no ar ainda com 5 CDs do Zumbi do Mato. Ligue para cá. 2221-029. Ou no site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. 2 CDs vão para o site e 3 serão dados, sorteados no final do programa, aqui pelo telefone que o Demi acabou de falar. Certo. Ligue para cá ou mande seu e-mail dizendo qual a banda que se apresentou sexta-feira no Teatro Odisseia. Falamos em gaúcho. Foi o Solzão, né? Foi o Solzão? Já tocamos Tangos e Tragédias, né? A coisa passa ali por baixo, né? Ó o Kevin Coyne. Diga lá. Então, o negócio é o seguinte, por exemplo, eu sou ator. Presta atenção, hein? Eu sou ator e quanto mais a gente assiste cena dos outros, é pior, porque você vai, fica todo influenciado, você acaba não sendo original, aquela velha da originalidade. Uhum. Eu tava curtindo lá teu repertório. Só um instantinho, sem querer te interromper, uhum. Já te interrompendo, que nem te falar aquela mala pesada. A apresentação do Richard. The people you're going to hear have been responsible for recording two of the best LPs of English music that I have in my collection, and I've got a fair number of records. And the album they released last year was, for me, the best album of the whole of 1974. And their new album may very easily be the best album of 1975. So would you give an appropriate and thunderous welcome to Richard and Linda Thompson? Espetáculo, né? E aí? Então, mas aí lá, você tocando lá, eu não dava tempo de perguntar o que você estava tocando e tal, mas eu ouvi muito Beck, muito Prince, muitas coisas assim. Mas a onda é essa, né? A onda, assim, total. Claro que é o pessoal bem mais antigo e que certamente foi a influência deles, né? do Beck, do Prince e tal. Uhum. Então, a minha pergunta é... Ih, tem pergunta, né? Tem pergunta, tem pergunta. Assim como leigo, o que constitui, o que que é, a partir de que uma música é considerada plágio? O que que é um plágio? É mesmo. Porque, cara, porque a gente ouve, cara, às vezes a música muda só um elemento e tal e passa a ser original, o nego não põe no pau nem nada. Entendeu? Eu digo isso pela programação normal que nas rádios hoje rola, entendeu? O que é o plágio? Onde o artista pode botar no pau? A partir de quê? Botar onde? Tecnicamente falando, Botar o quê? No pau, assim, você plagiou a minha música. Você plagiou, isso não, aqui é um plágio. Tem a coisa legal, né? Da comprovação dos andamentos. Eu não sei como é que é isso. Uh-huh. Sou músico pra saber, né? Dos compassos, do andamento que comprovam aquela estrutura ali. Tô falando merda aqui, mas deve ser isso. Aquela estrutura musical ser igual a outra, né? É a coisa legal, a coisa que o advogado vai lá, o músico vai à justiça e o cara... Nós mostramos aqui o The Chiffons duas semanas atrás, que arrebentou com George Harrison, né? Um plágio absoluto, né? He's So Fine, que ele fez de My Sweet Lord. E ele se estrumbicou mesmo. Então, porque às vezes... Foi comprovada a ladroagem lá do George Harrison em cima da música. Não sei se ele fez deliberadamente. Já falamos aqui dos tribalistas também, em cima do Sly and the Family Stone. Eu não sei até onde a pessoa pode... Claro que a pessoa pode fazer de má fé, né? E se apropriar de uma melodia, de uma coisa qualquer. Mas eu acredito muito também nessa, numa coisa meio uma sintonia, sabe? Um andamento, um compasso que esteja circulando muito evidente, por aí. Muito evidente. Lógico que não vamos comparar o Chiffons com o George Harrison, até mais ou menos ali a diferença de tempo. Mas Sweet Lord é uma música do final dos anos 60, né? Como Tribalistas é 90 e cacetada, e Sly and the Family Stone também é final dos anos 60, né? Tem um espaço maior entre uma e outra. Não acredito que seja que os tribalistas, o Carlinho, o Brown, a Marisa Monte, tenham usado de picaretagem, não. Mas eu acho que existem harmonias que estão pairando aí. Você sente aquilo e... Então pro eu cara... Eu não te respondi, mas... Você não respondeu. Então, seria como no teatro, assim, quanto mais o cara tem influência, mais é pior, é prejudicial pra ele, de repente? Mais sujeito... Se o cara já é um artista, não é melhor ele ficar na dele e parar de ouvir tanta música? Não, eu acho que o cara tem que ouvir cada vez mais, com certeza absoluta. Como eu conheço um monte de gente, que eu não preciso citar o nome aqui, que não ouve música. Tem músicos famosérrimos que vivem de música há muito tempo, né? Sucessos retumbantes no Brasil, que não ouve música. Se você perguntar pra ele quem é o Tom Waits, ele não sabe quem é, nunca ouviu falar e não quer saber o que é. Né, eu acho isso uma coisa prejudicial pro trabalho dele. Ou eu tô falando Tom Waits, como poderia falar o qualquer músico brasileiro, sabe? O Fred 04, o cara não conhece o Fred 04, mas não conhece mesmo. Uhum. Nunca ouviu falar. Chico Sainz, ele soube, o Chico Sainz, né, aquele negócio teve lá em cima no Recife, não sei o que, mas o cara não sabe. O cara se fecha numa casinha, num universo dele de criação. Que eu, ao contrário do que você pode estar achando, eu acho prejudicial. O cara tem que ter o máximo possível de informação, seja quem for, né? Uhum. Um bombeiro, um marceneiro, um radialista, um DJ, um comediante. Não é muito isso que você falou, mas... É isso mesmo. Tá respondido, pronto. Esse é o Maurício. Nossa aula. Presta atenção. Olha só. Então, nós ouvimos mais um pedacinho aqui do Richard Thompson. E pra rapaziada mais jovem se situar de quem é o Richard Thompson. Richard Thompson é um guitarrista espetacular em inglês. Um dos criadores do Fairport Convention, uma banda britânica de folk rock, que, né, essas coisas, esse estilo, que aliás a gente pode fazer um especial aqui também, que mistura a música britânica e, criada por ali na Europa com elementos do rock e até hoje os frutos existem, né? Mas o Richard Thompson, além de ter participado do Fairport Convention, tecnicamente ele é um guitarrista espetacular. Em 1994 foi lançado um disco chamado Beat The Retreat, um tributo ao Richard Thompson, ao talento dele. E simplesmente participam desse disco o R.E.M., falar alguns, tá? Los Lobos, Dinosaur Jr., David Byrne, Graham Park, um músico espetacular em inglês que sumiu, desapareceu, não sei por onde ele anda. E evidentemente, nós vamos mostrar aqui um desses integrantes desse tributo ao Richard Thompson, Beat The Retreat. O nosso queridíssimo, nada mais, nada menos, homenageando a Richard Thompson, nosso querido Bob Mould, sócio fundador do Husker Du. Ronca. A Rádio Rock. How many boys, one night stands? How many lips, how many hands have held you? Like I'm holding you tonight. Too many nights, staying up late. Too much powder and too much pain. Oh, well, you can't hide from the turning of the tide. What did they hold in their fingers? A fan down in your shabby dress. What did they find some tender moment there in your caress? The boys all say you look so fine, but they don't come back for a second time. Oh, you can't hide from the turning of the tide. Espetáculo, né? A saideirinha aqui do Mahmoud. Husker Du, tá esse é o guitarrista do Husker Du. Depois fez o Sugar, carreira solo. Espetáculo, hein, rapaz? Mas olha só, a nossa ouvinte de sempre é Katyushka, né? De origem turca. Nos ligou o Demi, em cima do... Aqui é o R.E.M., ó. Eu falei do R.E.M. há duas semanas atrás, né? Semana passada? É. Banda espetacular, recebi vários e-mails pedindo R.E.M. Nós vamos ouvir essa música inteirinha, pertence também ao disco tributo ao Richard Thompson, Beat the Retreat. Mas é, a Katyushka ligou dizendo que em cima dessa história de plágio, de influências, eu acho que cada vez a pessoa deve ter, seja quem for, né, atividade, quem tiver mais influência, mais contato com que outros contemporâneos ou conterrâneos ou colegas de profissão fazem para se ter mais influência. Ela disse que há 4 anos atrás, na Bienal do Livro, veio um escritor cubano, Pedro Juan Gutierrez, que ele defende exatamente isso que você falou. Ele não lê Paul Newman, não quer saber de absolutamente nada. Tudo que ele produz é fruto única e exclusivamente, evidentemente, da observação dele de Cuba, mas não tem nada que ele retenha vindo de outros escritores, né? Sentiu? Então, é uma faca de dois legumes, né? Vem cá, a Renata que tá aqui. Renata, bela, como sempre, voltou aí com a corda total. É, mesmo. E tá atendendo ali. Educada ela? É. 2221029. Vamos fazer a última chamada da promoção, então? Então vamos lá. Ou vamos carregar até o final? Até o final é melhor, é? Né? Então dá uma passadinha aí. Vamos lá, 2221029 ou www.radiocidade.fm, 2 para o site e 3 no final do programa, né? Exatamente. A gente quer saber qual a banda que se apresentou sexta-feira no Teatro Odisseia, na temporada de férias da Laudo. Por falar no Teatro Odisseia, mandar um beijo para a Roberta, que trabalha lá, que tem uma irmã gêmea, a Renata. Eu, infelizmente, não conhecia a Renata, só conhecia a Roberta, nosso ouvinte, sua fã. Manda um beijo para a Roberta aí. Cara. Oi, Roberta. Continua ligada na rádio. Mas é interessante, né? Lá no Teatro Odisseia a gente cruzou, eu cruzei com vários ouvintes que ganharam a promoção aqui. E é bacana como que você tem pessoalmente a resposta da nossa audiência. Uma coisa é e-mail, né? O mesmo carta, que a gente está devendo a promoção por carta, mas na hora que a gente encontra e fala mesmo com a pessoa, você tem um tipo de contato que é super interessante. Então, resumindo a presença da nossa torcida lá no Teatro do Céu, a gente manda um beijo especial para Roberta com R.E.M. ao fundo. A música é super curta do R.E.M., vamos pegar do início. A música chama-se Wall of Death. Orientação total, R.E.M. Chegou a hora de você dar aquela martelada aí. Né? Hora do pau comer, vamos lá. Martela, meu. Pode ir? Vai. Meu irmão, é sempre assim, entre a pedra e o mar, quem se dá mal é o marisco.